for runway 10. Active runway 10. Salvador approach control 119.80. Control tower on 1. Salvador, Bata. Bata. Ok, triplo para Romeu Lima, ciente da presente e aproxime direto para a Bata. Chame na curta final para pouso. 2, altímetro 10, 12. Triplo para Romeu Lima. Vai chamar na final para pouso o Papá Romeu Lima. O 5729 é o número 4 na sequência. O azul é o número 1 agora, está iniciando. Vou verificar a possibilidade de seu pushback ser simultâneo com o tráfego da passareira, ok? Aguarde as instruções. 3217 decolado ao 58, chame 198, bom voo. 198, 3217. Florida 3217, decolado da EL. 3217, contato radar na decolagem, suba ao nível 3-0 na saída da EL, após lida direto para ele. Livre decolagem 3695, livre decolagem 120 com 10. 20 com 10, livre de 5695. Unidade descida, o Vitorino da Jurete. Vitorino da Jurete, separa o 1500 pés, altímetro em Salvador, permanece no 012. Reporte Paris para ingresso no corredor interlado. Tango Lima, Quilo Bravo, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2825.45, Lima, Quilo Bravo. 125.45, alternado. Autoriza Momo, 6304, acha, né? Autorizado. Obrigado. Para a descida, o Juliette Via Bravo. Reporte cruzando 2500 pés, Juliette Via Bravo. Bravo, reportado. Espera na 1-0. Aliás, mantém 4-1-8. Ali mantém, na 1-0, 4-4, 4-1-8. Papai Romeu Lima, já no solo controlador na base. Papai Romeu Lima, solo 03, frequência livre. Livre, que hora pegar. Romeu Lima. 3695 da TAN, decolado ao 03, chame o controle em 119.8. Boa tarde, chamará, boa tarde, amigo. Solo Salvador, o trip 5299, acionado com 47 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador para o táxi. Trip está livre até o ponto de espera no 0, 118.95 e 1012 o ajuste. 1012.118.95 no ponto de espera até o, ponto de espera da 1-0, trip 5299. São 3190, reautorizado 3 de ofens, altímetro 1012. Queria repetir para o Mike, qual que é o TAN 3190, autorizado 3 de ofens, altímetro 1012. 3612, TAN 3190. Gol. Gol no 395, desça para 4000 pés, altímetro 1012. 4000 pés. O trip 5219 dá passagem ao gol, que tá à sua frente. O gol tá na gole também, ok? Devido à performance. Previsão pro 5719. Estimativo da EO após linha da frente. Fez pênalti. Então, após o passageiro, vou liberar seu tráfego. Para o táxi, gol 192, com POB 190, alterna Campinas, 4 horas. Está livre o gol, no ponto de espera 1895, 1012 o ajuste. Livre táxi até o ponto de espera, quando mexe 1895, no 925. Confirmando o trip da passagem ao gol e após prossegue. Gol no 013, para o pushback, acionamento, portão 2. Aguarde um instante no 013. Décima 1, alterna 133, décima 25. 25, 3325, tá 3217. Tá 3217, controle? Prossiga, tá 3217. O centro acaba de nos solicitar a restrição no nível 340, proteja. Gente, 340 agora, e vai chamá-lo, tá 3217. Correto. Estabilizado, LS, azul 4260. Azul 4260, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895. Controle, confirme para o 3695, após da El Brit ou após Leda Brit? Após Leda, direto Brit. Afirmativo. 060, mais Fox Trotear. Azul 4198, livre decolar, vento 110 graus, 10 mais. Autorizado decolagem, pistão dela, azul 4118. Azul 4260, continua aproximação e aguarde pista livre. Vamos lá, pista livre, 4260. Pista livre logo após o post e o Ocean na retaguarda. Alto, após a via do Orlando, o Macarito 2231 vai iniciar a pista. Mantém o nível 060. O 75 limitado pela 60 de Salvador. Mike Fox, Oceano. Vida o número de aeronaves do ponto de espera, ok? Não tem gestão em outro setor, agora só um instante para o posto. Transcrito, obrigado. Bom, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 26852545, 6314. Pouso 4260, 110.12. Teve pouso 4260. Azul 4118, decolado aos 08, chama o controle em 198. 1995 autorizado, ILS X-Ray, 1390. 1395 autorizado, descida para 3 no pé, altímetro no 0 no 2. 3 no pé, 1395. Tarde, essa identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro 1012. 4012, bom, pode voar direto, bom, então? Autorizado. Seu 3149 é fretado também? Negativo. Repetitivo? Tô sem um plano na lista. É repetitivo, vamos lá. Qual o destino? Galeão. Negativo. Agora só Azul 4260, solo 10, chama o solo 219, Oliveira. 219, Calibra. Uma proximidade azul 42. 925, livre decolar, vento 110 graus, 109. A linha decola na 10, voo 1925. Livre 5219, no ponto de espera da 10, pronto. Recife, 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. 251, 3325, boa. Olá. Boa tarde, aqui 4224, candidatando, cruzando 185 para o 155. Azul 4234, acione a identificação, desça para 5 mil pés na chegada Mare, altímetro no 012. Confirme a mensagem sobre o azul 4234. Afirma. 050 com 10. Papatango, Mike, Fox, Sierra, desça para 3 mil pés, para o localizador esquerda, proa 070, reporte estabilizado. Para o Mike, Fox, Sierra. Afirmo. Salvador, Bombinha 01, informação, Tango. Mike, Fox, Sierra, copia o controle. Ativo, comando da esquerda para 060, para intercepcionar o Lock, Fox, Sierra, para o 040. Proa 070, descendo para 3 mil pés, altímetro no 012. Aguarde. Tan 3190, torre 1, 18, decimal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, com 1925. Boa tarde, gole. 1925, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída gole, transição o fito. Gole o fito nível 360, gol 1925. Gol 395, autorizado a final do procedimento em LFX Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportagem estabilizado, 3 mil pés. Salvador, voo 601. Voo no 601 no controle Salvador, assinando identificação.